Recordar é sem dúvida a melhor definição para o programa Sons do Tempo de Joaquim Guimarães. Um programa onde haverá sempre lugar para uma boa conversa entre músicas que farão regressar ao passado. Sons do Tempo, todos os sábados, entre as 9 e as 11 da manhã. Só aqui, na sua antena web. Examinando qualquer pássaro em pleno voo e ouvindo o seu canto, assim como o som das águas e o assobio do vento, descobrimos que a natureza revela não somente mãos de artista primorosa, como também toda a sua poesia. Todas as sextas-feiras, a partir das 2 da manhã, você tem um encontro marcado conosco aqui na Antena Web para ouvir Chorus, um programa dedicado a todos os sons da natureza. Chorus é um programa que vai para o ar todas as sextas-feiras, a partir das 2 da manhã, e somente aqui na Antena Web. Quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. We'll be right back. Antena Web. Sintonia. Thank you.